queremos, Senhor. Nós queremos porque Ele é vivo, aleluia. Vivo, vivo, vivo, vivo, Senhor. Ei, oh. Como você sabe, cante. Seu filho amado pra me salvar. Cante como você conhece, cante. E perdoar. Na cruz morreu. Ele morreu por meus pecados, mas Jesus amanhã, porque ele bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.